Sempre voltou, como eu pra ti. Erros de amor, toda gente os faz na vida. Erros de amor, como este que hoje canto. Dá-se o melhor em contrapartida. Ganha-se uma vida como esta que dói tanto. Erros de amor, toda a gente os faz no fundo. Erros de amor, como o que nos faz sofrer. Fiz o pior, mas ainda me iludo. E apesar de tudo, posso voltar a fazer. Tanto erros de amor, toda a gente os faz no fundo. Esto es el ritmo de Latinoamérica. Sobe, sobe, o meu calor. Sobe,

João, São João, há fogueiras e folias. Para a festa tem às tantas, porque a vida são dois dias. No São João, em casa ninguém fica. No São João, até a noite estica. No São João, há fogueiras e folias. Para a festa tem às tantas, porque a vida são dois dias. Canal 2, da Tuna Web. Nem dão para aquecer. Suar a camisola e até jogar

Vamos descer até ti. Começar de novo. balançar.